George Lester ako filme I Write the Text. George Lott Serra, Clare 2, São Paulo, Fly Level 380 via Uniform Whisk 58. Departure Runway 17 after right turn. Goal departure, goal the transition. Salvador Approach Frequency 119.80, Squawk Code 5113. Departure with going the transition. Lima tem o 090, pastor 32. Aguarde transferência de comunicações. Meu X-Ray Juliette Serra, the readback is correct. Call me... Correction, tell me the POB, please. Five on board, call now Salvador Tower 118.60 to start your text. Papa Romeo X-Ray Juliette Serra. Bruno 260, copia? Copia. Bruno 260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolada pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. Subida Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle, 119.8, transponder 5105. Yeah, clear start taxiing, advise to join taxiway, to join runway 17. Aracaju, 198, controle 5105, transponder, o gol no 260. Correto, portão 05, chame pronto para pushback, acionamento, gol no 260. Chama aí. Passando 366, gol no 765. Chame torre, 1 no 8, decimal meia dúzia. 286, gol no 765. Runway. Salvador, um bom dia, bom 765. 765, bom dia, continue a aproximação, reporte Servita 372, vento 180 graus, 089, ajuste no 0 no 4, cabeceiro no 0, deslocado a 1 no 1.200 metros. Gente da cabeceira, reporta 372, 10 no 4, bom 765. Controle Alfa Delta. Diga. Da presente, proa 1120. Exato, 120. Corrige, senhor. Correção, proa 200. Ciente, autorizado. Delta. Controle, Quebec Golf já passou 15 milhas. Hotel Quebec Golf, não há tráfego a informar. Frequência aí para a coordenação 2345. Após, até ingresso da terminal de Aracaju, após controle 120 decimal 3. Livre, após 1203 Golf, bom domingo aí, bom final de semana. Tá bem. Juliet Serra, clear for takeoff runway 17, wind 180 degrees at 06 knots. Olá, Salvador, bom dia, helicóptero November 108, Eco Hotel. November Lambert 108, Eco Hotel, Porto Seguro, 500 pés, aguarde cota. Gente, pode ir acionando, não temos ponte externa. Afirmo, livre acionamento, aguarde um copy. Graças. Juliette Serra, now control 119 at this small 8 salon. Depart control 198, thank you sir, good day. Esse corredor forte até 20 milhas, aguarde cópia, pátio da bata. Good afternoon, aboard at 09, golden departure, golden transition. Roger, climb to 380 radar control, XA Juliette Serra. Juliette Serra, roger. Climb to 380 radar control. Okay, sir. Solo, o November 108. Hotel acionado, aguardando cópia. É 108, é com hotel copiando? Prossiga. Autorizado por seguro 510, decola da pista 10 com curva à direita, corredor axé, frequência do controle 119.8 e transponde ao 0264, novembro 108, Eco Hotel. Ok, autorizado, decolagem da 10 com curva à direita, corredor axé, controle 198, acionado 0264, pronto para táxi e decolagem. Confirme o POB alternativa autonomia. O POB 02, autonomia de 3 horas, alterna em Léo. P1 no 08 é com hotel, autorizado táxi via quilo, cruzamento da Alfa e Delta. Quando na Delta, chame a torre 118, decimal 612 e tenha um bom voo. A colaboração, chamará a torre 118, decimal 612. Tá bom, bravo, X-Ray, Fox, Trot, Solo aos 1-1, 1-2-1, décimo 9, liberar. Ao livrar, 1-2-9, 1-7-6. X-Ray, Fox, Trot, pronto, cópia. Autorizado, voo local, corredor forte, até 20 milhas, 2-0 milhas, decola da pista 1-7, com curva à direita, correção, curva à esquerda, corredor forte, 1000 pés. Frequência do controle 119.8, transponder 0120. Torre ao helicóptero, November 108, Eco Hotel. Reto, pátio da bata, com dois a bordo, para acionamento táxi e decolagem, torre 118.612, bom voo. Para a cabeceira 190, da presente, sem condição de decolar direto para o corredor axé. Com curva à direita, evitando aí complicações no aeródromo. Vento calmo, livre decolagem nos termos que informou o November 108, Eco Hotel, informe fora do solo. Ok, Eco Hotel, informará. Afirmativo. Afirmativo, vou descer na presente posição, então, ao 070. Decolou, curvando à direita, o 108 Eco Hotel para o corredor axé. 108 Eco Hotel, decolado aos 13, chamará o controle em 119.8, após efetuar o cruzamento do prolongamento da final 35. Chamará o controle 119.8, após o prolongamento final 35. 108 Eco Hotel, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Caju, 2-0-3, bom dia, o pastor 3-2. Dia. 3895, bom dia, Guarulhos, 340, portão 01, aguarde cópia. Gente, tá meio cedo ainda, mas teria possibilidade de coordenar com o centro, tentar coordenação Consenso via Upper Whisky 58. Sete, aguarde cópia, eu vou tentar a coordenação. Muito grato, obrigado. No 765, vai ingressar primeiro à esquerda, taxiway Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, então vai ingressar na Kilo, pátio 3, chamar pátio principal, com 765. Do Axé, correção 510, informe Farol da Barra. Gente, senhor, já estamos a 500 pés, autoriza da presente, vá direto Porto Seguro, a 500 pés. Autorizado. 500 pés direto Porto Seguro, Ecotel. Muito obrigado, colaboração. Ecotel. 260, autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até antes da taxiway Delta. Reporte para ingresso na Delta. Juliette Alfa antes da Delta. O gol 1260. Próxima Delta, 260. Com 260. Confirme. Com 260, próxima Delta. Ingresso na Delta, mantenha a posição na taxiway, chame a torre 118, decimal 612, é o gol 1260. 18-6, chamarei, obrigado. No 765, ingressa no pátio principal, portão 04. Ingressa principal até o portão 4, vão 765. 260, bom dia, livre, alinhado e decolar no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Além da cola da 10, vou 1260. Foi solicitado ao centro. O seu voo pela Upper Whisky 58 e o mesmo não autorizou devido ao horário do Notam, que por esse horário está permitido o voo para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Ok, obrigado. Notam 3895, aguardando a autorização. Está pronto, cópia? Afirmativo. Notam 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolou da pistão no zero, deslocada a 1200 metros, com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5115. Ok, autorizado Guarulhos 340, perigo 50, decolada 10 com 1.200 metros. Restrito, da Eldiné, 19.8, controle, transponder 5115, altan 3895. Correto, portão 01, chame pronto para o pushback e acionamento altan 3895. Chamará. Controle, bom dia, Gol 260, decolou, passa 3000. Gol 260, suba 390, sai da PUC, a vigilância. 390, PUC, Gol 260. November 108, Eco Hotel, afastado 15 milhas de Salvador, não há tráfego a informar. Quando o ingresso da terminal Ilhéus, chame aquele controle 120 decimal 1. 108, Eco Hotel, chamará Ilhéus quando ingresso na terminal. Bom dia. Bom dia. G040, Pascal 06. Salvador, Pascal 06. Pascal 06. Desça para 2000 pés, ajustado 1014, informe no localizador. Desça para 2000, informará no localizador. Alfa Delta. Prossiga. Motorista voar agora dura, descendo para 2000. Afirmativo. Grato, vai voar dura, descendo para 2000, Alfa Delta. Uno 260 está restrito ao nível 370. Chame o centro, Uno 2545, alterne Uno 2685. Fechou, restrito ao 370, 12545, 12685. Obrigado. 320 será a subida da Eldner. Prato. X-Ray Fox, livre, ingresso de decolagem, pista no 7, vento 190 graus, 08 nós. 1777, copia? Sim, 777. 1777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada a 1200 metros, com curva à direita. Subida da El Transição de Ner. Frequência do controle 119.8, transponder 5121. Dado Porto Seguro 320, Upper Whisky 50, decola 10, ciente transição da El de Ner 198, transponder 5121, portão 4, 1777. Cliente, portão 04, chame pronto para o pushback e acionamento, gol no 777, cotejamento foi correto. Camará, graças. Solo, TAM 3895 para push e acionamento no 1. Autorizado, portão 01, chame táxi, TAM 3895. Camará, táxi, 3895. Pacal 06. Chame torre 118, decimal 62, Pacal 06. 118, decimal 62, obrigado. Salvador é o Pacal 06. Pacal 06, continua a aproximação, pista no 0, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 190 graus, 08 nós, ajuste 1014, Pacal 06. 1200, pode confirmar se está pintado zebra no deslocamento? Positivo, cabeceira deslocada está um pouco, a marcação está um pouco depois da taxiway delta. Gente, pouco depois da delta, né? Salvador, Papatango, Lima, ingressa a perna contra o vento da 1-0, aguarda instruções para cruzamento do campo. Bravo, X-Ray Fox. Contra o vento da 1-0, aguardando instruções para cruzamento. Só para reportar, aqui no litoral tem um paraglider voando aqui. Está aproximadamente uns 300 pés. Gente, bravo, X-Ray Fox. Fox 360 pela sua direita, aguarde instruções para efetuar o cruzamento do campo. 360 pela direita, aguardando instruções para o cruzamento, pelo Bravo X-Ray Fox. Tropical 06, 190 graus com 08 nós, livre pouso pistão no zero, cabeceira deslocada. Tropical 06, visual livre pouso. Alfa, Alfa, Delta. Minha torre 1 no 8, decimal 6, 12, Alfa, Alfa, Delta. Torre 26, grato aí pela colaboração durante o nosso voo aí. Por nada. Alfa, Alfa, Delta. Alfa, Alfa, Delta, prossiga. Passou dona da visual Alfa 10, a intenção é prosseguir para a perna do vento da 17. Circuito pela direita da 17, forme pronto para girar base, o Alfa Alfa Delta. Delta. O Bravo é que você pode completar o segundo 360. Gente, Bravo é que você Fox prossegue para o cruzamento do campo e ingresso no corredor forte. Cruzamento do campo, ingressando no forte, o Bravo é que você Fox. Tá 3895 para táxi, tem 41 a bordo, alterna Galeão 4 horas e 20. Tá 3895, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até antes da táxi e Delta, reporte para ingresso na Delta. Índia e Alfa até antes da Delta, reportará. 3895.